voz que chamou Lázaro pra fora, revogando a morte. Quero saber o que aquele jovem ainda sentiu ao abrir os olhos e ver Jesus de Nazaré. Quero compreender a dor da espera de um milagre e a alegria de quem depois de 12 anos o alcançou. Como Bartimeu, eu vou pedir, filho de Davi, faz um milagre em mim. Senhor, eu não vou desistir, eu quero. Quero saber o que aquele jovem ainda sentiu ao abrir os olhos e ver Jesus de Nazaré.